Só os malucos reunidos. Concessão. No apartamento número 9. Pisol. Só na bagunça. DJ Caí. Beat, risos e rabiscos. Comendo pimenta mexicana. 2008. Vai. Meio dia da manhã, se joga, vamos acordar. Fui dormir, era 6 horas, mas hoje tem que gravar. Tem alguém atrás de mim, ligação no celular. Vai matar se for a Sara, diz que eu já ligo já. Aí então, vamos aí, tem que ir, não enrola. Renan já me ligou, diz que tá rolando agora. Vou passar no Pisol e de lá sair fora. Já tô ligando o carro, vai ver se não enrola. Joga o beat no som, que já ajuda a decorar. Tô quase em Santana, acho que é melhor ligar. 6283, por favor, Kaique está. Foi no Pastorinho e daqui 10 já vai voltar. Vale a pena esperar, reunião com os camarada. Ouvi os beat novo, mas birra da risada. Momentos são eternos na memória registrada. A cada letra escrita que aqui será gravada. A cada dia que eu tô de pé, eu agradeço. Família, amizade, tudo isso não tem preço. Não é dinheiro que paga o que a gente sente no beat. Gravo momentos pra lembrar eternamente. A cada dia que eu tô de pé, eu agradeço. Família, amizade, tudo isso não tem preço. Não é dinheiro que paga o que a gente sente no beat. Gravo momentos pra lembrar eternamente. O dia é hoje, foi agora que eu lembrei. Já é quase 1 hora e eu não me levantei. Tô ligando pro Cezão, vejo se dá pra levar. Hoje acolo de busão, não querendo me atrasar. Pra Santana vou rumar, a P9 meu destino. Reunido com a família, sempre junto evoluindo. A sessão que vem fluindo, na cabeça aprimorada. Todo dia da semana, ideia bem compartilhada. É isso que me salva, importante valoriza. Escutando aquele som, pega o papel, escreve a rima. Mentaliza o ritual, diminui o vendaval. A solidão não realiza, para ficar irreal. Normal, se seguido contra todas as desavenças. Aparências não confundem nem um pouco a inteligência. Essa aqui é minha crença, não acuse sem ter prova. Renan, Dom Cezão, Pisol marcando história. A cada dia que eu tô de pé, eu agradeço. Família, amizade, tudo isso não tem preço. Não é dinheiro que paga o que a gente sente no beat. Gravo momentos pra lembrar eternamente. A cada dia que eu tô de pé, eu agradeço. Família, amizade, tudo isso não tem preço. Não é dinheiro que paga o que a gente sente no beat. Gravo momentos pra lembrar eternamente. Perfeito, é. Acordei com maior disposição. Agradeço por mais um dia que tô aqui no mundão. Acordei com o pé direito, abre a janela, mó solzão. Sorriso de ponta a ponta que hoje vai ter sessão. Lá na casa do Kaique, mais tarde eu vou chegar o Cezão. Não deu, me espera, vixe, não posso falhar. O Mantra já tá ciente de carro, vamos colar, fazer um som. Falar com o Kimbo e o Pimenta degustar. Haha, no caderno eu já levo a zima pronta. Cabelo, 2 palmas assim, me nega impressionado a ponta. E aí, Saman? Mas eu já tô acostumado, nem ligo. Só racho o bico dos pangas, saio voado. Vou de conto. Chegado lá na gruta do malvado, a cada beat que ele passa vai te deixando inspirado. É, reunião com os amigos, é isso aí. Começa em gravação, encerra sempre no fim. A cada dia que eu tô de pé, eu agradeço. Família, amizade, tudo isso não tem preço. Não é dinheiro que paga o que a gente sente no beat. Gravo momentos pra lembrar eternamente. A cada dia que eu tô de pé, eu agradeço. Família, amizade, tudo isso não tem preço. Não é dinheiro que paga o que a gente sente no beat. Gravo momentos pra lembrar eternamente.